on the floor, Senhor Girão. Venha curar Mateus, oh maninha, tá morto no chão. Venha curar Mateus, oh maninha, tá morto no chão. Tá na banda de fora. Venha trazer o doutor, maninha, venha sem demora. Venha trazer o doutor, maninha, venha sem demora. E o boi machucou.